4. Mantenha o nível 370 e chame Recife na frequência 2545, alternativo 2085, 8054. Cordial bom dia, mantenha o nível 390, sua subvigilância radar. participação meio, continue descido até o nível 150. Show Salvador em 1 no 935, vai vir nesse participação meio. Controle Salvador, Web 6746, informação Eco até 150. Web 6746, identifique, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste 10, 18. 2000, 1018 no ajuste, Web 6746. retornar a identificação, mantenha 380, vigilante em radar. 746, interceptou o localizador, chame torre 186. 186, obrigado. Salvador, bom dia, Web 6746. Estabilizando o final do X-Ray. Avistado, foi autorizado na 0, 190 graus com 7 nós, check trem. Afirmativo, reportará o trem embaixo travado, autorizado pouso 10, 6746. Bom, mais justo na 0 na 8. E 18 no ajuste, obrigado. Após via Alfa Juliette, pontão 06. Alfa Juliette para o 06, 6746.